22, autorizado, Lenda Copa, Chino 0, 0, 4, 0, 0, 0, 4. Essa não deve falar 1, 0, 9, 2, 2, 2. Essa é 3 milhas do marcador externo, 1230 da Gol. Correto. Após a aproximação da Cascata, desceram a zero, chame a torre Salvador e 1 no 8, decimal, 9 e 5. 18.5, perdão. Essa linha Imantemp, 17, na ponta 3. Continue a aproximação, pistola zero, informa visual com a cabeceira e o teto em que deve estar. Vento 060 graus com 059. Sem chuva sobre aeródromo, pista seca. Perfeito, vai informar então, 1, 2, 3, 0. Pouso autorizado, pistola 0, vento 060 grau 049, avistou a 1200, não foi isso? Afirmo. Ok, grato. Pouso autorizado, no 230. Apontando o Vitor Índia Filete, mantém a posição, cabeceira 17, tráfego na final para pouso na pistola 0. Chame agora o centro Recife, frequência 128, decimal 8, alternativa 35, decimal 3. 230, solo 45, libere a pista próxima à direita, chame solo 1, 209. Direita 1, 209, bola 230. Time transformador 1009, Lili Sinai Lua Sector, cabeceiro 10, chama estabilidade no curso do ocorredor, fechando 6250. Essa atualizada 2000, com 1019, atualizado em MS Sector, em ponta da localização 6250. Continua para o controle em 1208 até a volta, Vitor Lima Júnior. 208, gratidão. Controle Salvador, Santiago, bom dia, só passando em Vitor Lima Júnior. Juliette, que siga em condições visuais, número 3, corredora chefe, vamos trazer o que está na barra, Vitor Lindia Juliette. Fala, não, Júlia. Localizador, sete, meio para o lugar. Canal 650, completa a próxima série S e chama pelo salvador, é 198, 1995. 1895, estou aí, eu chamo 6250, obrigado. Continua em aproximação, pistola zero, vento 030 com 4 nós, pista seca, repartiu visual com cabeceira, Luxemer 6250, tem uma camadinha aí passando sobre o marcador externo no momento, repartiu visual com cabeceira. Profissional visual, para 1 do 0, Luxemer 6250. Otimetro 1009. Autorizado, pistola 0, 30 graus com 049, Oxenair 6250. Pois autorizado, pistola 0, Oxenair 6250, obrigado. 7, tem frequência livre no 645, quero coordenar com o tráfego local. Chame no retorno, tudo. Confirmando seu chamado de tudo. Canal 250, solo 55, libere pista direita, chame solo 12, zona 9. Bem direito, 12, zona 9, conforme 61, 0250, obrigado. Bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pistola 0, vento 050 graus com 049-63 no 1. Cola pistão 0, 050 graus com 049. Metrês no ar. Chame o professor, como é que é? 3 de 1, decolou 5, chame controle agora em 1, 208, bom dia. 208, bom trabalho, chame 3, 1, 8. Salvador, eu sou 3286, informação Romeu, descendo até 1250. 286, a indicação desse mantendo de 050, chega da Bomédio 1. Já 50 descendo, Bomédio 1. 9399, contato na terra, decolagem sul, mantendo 2360, ponte cruzador do meu pé, giga tudo. 360, giga Autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 0,0 graus, com 029, 2071. Chuno do Cruz 03, Chuno Varo Controle 1208, bom dia. 208, bom dia, obrigado, voo 2171. Mike Yankee. Sério, de tráfego, chama agora por Salvador em 118 ao lado 5. Controle de São Paulo, Rodrigo, 2171, decola. Então, voa, essa coisa. 2171, contato radar da colégia, sobre uma terra, um nível de voo 3, aí agora posso cruzar 2, meu pé e o Eto Leda. É, após a violência, com 2171, por 3 metros. E o Oscar vai ter aqui, aí foi com o cruzamento, camarada de para a sala 7. Frequência 28 decimal 35, alternativa 1, 25 decimal 1. Após controle. Confirme. Seu controle após. 120.80, 1208. 208, obrigado. Identificação desse mantém o nível de voo 060, chegada do Mel de Uno. 2171, chama agora o centro de física, frequência 28.35, alternativa 25.1. 2835251, valeu, obrigado. Tianque, Solo Zulu 1, taxa livre até a companhia, estacionar a frequência livre, mais Tianque. Vento variável com 02 nós, uso autorizado cabeceira no 0, TAM 3286. Tome ao término do tudo isso para ser orientado para a tela do Zulu, Maia, Tivita. Zero meia cinco, chame agora o centro de Recife, 28 decimal 35, alternativa 25 decimal 1. 2835, 25, 1, 2865. Eu já tenho a tarifa de intercepto ao corredor Interlagos, sul, Mike Lito. São 3286, solo, zona 5, libere agora a sua direita, chame solo, frequência 1209. 6219, já prestou. No 372, autorizada a linha de decolada 1-0, vento variável 039, zona 372. Autorizada a linha de decolada 1-0, zona 372. Gente, o que está respondendo em forma rádio de testa? Informe a 20 milhas de São José, São Paulo, ou as formações no rumo de Interlagos para ingressar no corredor Interlagos. Corrigindo, no rumo de Paris para ingressar no Interlagos. Só 20 milhas de fechado, correto? Controle 120, decimal 8, bom dia. 208, 372. Pelo 094, estabilizado? Afirma, Rosário, 04, estabilizado. Sete aproximação, ele é sexta, cabeceira 1-0. Chama a torre Salvador, 118, decimal 95. 65, Rosário, 04. 09, quase estabilizado ele dessa coisa. 2094, bom dia, 7 do tráfego, vento variável com 4 nós, pouso autorizado, pistão 0, voo no 094. Pouso, voo no 094, pista 10. Quatro solo as 2-2, libera a direita, chame solo, ano 209. 2, passa o nível 190, chame-se a princípio em 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2685545 no 372. Após Alagoinhas, essa via chega da TF para 4.000 pés e o altímetro 909. 4.019, Gilberto, mais tranquilo. O solicita, pode efetuar o... a chegada ao... Viva Suíça para a pista no zero, afirmativo, até o CPU, Rua Serra Vitor 3, meu amigo. Autorizado, na pós Golf 367. Rua 230, autorizado a linha de decolar no zero, vento 80 graus com 069, 1230. A linha decolada no zero, 1230. Decolou os 29, chame o controle em 1208, bom dia. Pegaram o elefante aí, ó. O elefante aí, ó. Autorizado o táxi até a interseção Papá, reporte para cruzamento da pista no 7, Vitor Kilo Delta. Atenção para o nível 050, o time tem Salvador, mas 09. Quatro meia meia, super, mantenho 370 na saída pública. 466, tá,

na Irapuca. Vou retornar o equipamento 2, para só fazer um check no transporte ali. Certo. Azul 2770, decolado aos 30, chama agora o controle, frequência 1208, bom dia. 1208, bom dia, 2770. Autorizado no 7, vento 090 graus 89, o Zulu Mike Vitor. Autorizado por Zulu Mike Vitor. Roswell, Mike Victor Solo aos 36, está autorizado em 80 graus, 180 e táxi até o Pátio 4, versão geral, Papa Roma, Zulu, Mike Victor. Pedro, confirma, hein? É o 4, tem o 4 e o 5, geralmente utilizam o Pátio 4, você tem algum H que vai lhe atender, Aerostar, qualquer outra coisa, você tem alguma coisa definida em Salvador?